180 graus. Estamos aqui no 180 graus, essa é a virada da sua vida. E assim, a gente está falando aqui sobre estudo da Bíblia, sobre a importância aí, a gente já falou no 180 graus, a gente lê a Bíblia, de ter gente que ensine. E sabe, Sayão, eu lembro quando eu fui estudar teologia, né? Eu fui para entrar lá no seminário, eu pensei, puxa, eu acho que eu vou aprender bastante coisa legal, né? Vai acrescentar bastante para mim, né? Uhum. Só que aí, Suzy, eu não imaginava o que de verdade ia acontecer. A minha mente mudou. Eu passei pela virada lá. Porque, aliás, muita coisa que eu acreditava, que eu achava que estava certo, que eu cria que eu tinha visto na Bíblia, estava errado. Eu aprendi, assim, a ler a Bíblia de uma maneira, assim, mais detalhada, substancial. Isso aí, né? Com profundidade, minuciosa, sabe? E aquilo mudou completamente o meu jeito de se relacionar, de eu me relacionar com Deus, Suzy. Foi, que legal. Foi muito legal. Você também teve essa experiência? Ah, eu tive também. E foi muito interessante, quando eu fui estudar a Bíblia, eu realmente entendi como a Bíblia, ela é profunda no seu ensinamento, né? É impressionante como a mensagem bíblica alcança de uma maneira, assim, não só no coração, como muitas vezes a gente fala, mas muda a mente. Muda mesmo. É tão interessante, em Romanos 12 fala pela transformação da mente, né? Verdade. E isso foi muito legal para mim, porque a minha visão de mundo mudou. A maneira que eu enxergava a Bíblia, como eu lia a Bíblia com a visão do século 20, século 21, né? Uhum. E a Bíblia não, ela foi escrita uma mentalidade diferente, mentalidade do hebraica, né? Uhum. Que é uma coisa concreta. Então, por exemplo, eu entendi como é que eles falam quando eles estão tristes, eles não ficam simplesmente tristes. Eles rasgam as vestes, eles jogam cinzas, eles choram alto, eles batem no peito. Quando eles ficam felizes pra valer, né? Então não existe nada que não exista no coração que não aparece concretamente em atitude, né? E na prática. E isso mudou muito a minha maneira de viver, né? A Bíblia, não é? Ela sim, Sayão. O que você acha, Sayão? Pois é, olha, eu tô tão animado assim que eu acho que eu vou contratar o André ou a Suzy pra dar umas aulas aqui, né? Porque o impacto do ensino bíblico, de fato, né? Eu tô bastante envolvido com essa questão, a gente conhece a realidade, mas o legal é que essa transformação acontece porque vocês aprenderam. Uhum. E as pessoas, né, no reino aprendem com gente que Deus separou para terem a cuidadosa tarefa de ensinar. E se você que está ouvindo a gente quer aprender, fique ligado, porque a gente vai ensinar a falar sobre a importância de conhecer a Bíblia de verdade por meio de pessoas que Deus escolheu para isso. Passa pela virada de 180 graus, tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que se dedicou ao ensino da Bíblia. Estamos aqui no 180 graus, a virada da sua vida. E olha, a gente está falando de ensino da Bíblia e tal. E é interessante como, assim, a importância desse ensino, né? Porque ela cria bases. É verdade. Para uma comunidade crescer, por exemplo. Sim. E é interessante como eu conheci várias comunidades diferentes. E uma delas, por exemplo, ela começou muito pequenininha. E nessa comunidade, assim, tinha, assim, um avivamento. Aconteceu por um avivamento. E estava bem animado. Estava muito animado, né? E aí eles foram crescendo, cresceu. Só que não tinha um ensino bíblico, né? Saudável, um ensino que... Oração eles, bastante. Muita música. Oração, muita música. Música, muito, né, assim, muita amizade, reunião. Muita reunião. Sim. Mas aí eles foram, chegou uma hora, porque chega uma hora que desanima, né? Que não tem mais essa animação toda. E aí eles começaram a ter muitos problemas, porque ninguém sabia resolver os conflitos, porque é uma coisa normal de aparecer, né? Sim. Ninguém sabia, por exemplo, como ninguém sabia dos ensinamentos bíblicos direitinho, é né? Uma confusão. Total, cada um pensava de um jeito. O Sayão costuma falar que onde está três reunidos, quatro ou quatro opiniões diferentes, ou né? Mais, né? Então, assim, a importância de ter um ensino assim, saudável, um ensino bíblico correto dentro da, né, da comunidade, para a comunidade ser saudável, ela crescer de uma maneira saudável e equilibrada, né, Sayão? Olha, Suzy, é absolutamente necessário que a gente tenha esse conhecimento da escritura. E falando sobre isso, alguém que ajudou, que contribuiu, que fez diferença, eu me lembro de alguém que fez diferença na minha própria vida e na vida de tanta gente, que foi o pastor Russell Shedd. André, acho que Russell você conhece Shedd. O Russell Shedd, sim, claro. Sim, claro. O Russell Shedd tem uma experiência interessantíssima. Ele era filho de missionários, nasceu e foi criado na Bolívia, no interior da Bolívia, isso lá vivendo nos anos 30, né? Nossa. Muito, cerca de 70 e tantos anos atrás. Depois de lá, ele foi para os Estados Unidos, onde ele foi se preparar e estudar. E, finalmente, foi fazer um doutorado na área de Novo Testamento na Escócia, em Edimburgo. Olha, e se preparando de maneira assim, particular para servir a Deus com a área de ensino. André, bonito, né? Quando uma pessoa tem foco desde cedo e se prepara para ensinar, para fazer diferença. Você conhece a história do nosso amigo Shedd, não conhece? Sim, um pouquinho, Sayão. É legal que ele se preparou, né? Como você mostrou que ele estudou, e ele não ficou parado dentro de uma sala com um monte de livros. Ele saiu, primeiro ele foi para Portugal, ensinou a Bíblia em Portugal, se dedicou a estudar a Bíblia, e depois ele veio para o Brasil e dedicou a sua vida ao ensino da Bíblia no Brasil. É impressionante, Sam, que eu penso assim, que ele é uma das pessoas mais importantes em trazer o ensinamento da Bíblia, o estudo da Bíblia para o Brasil, porque ele fundou uma editora voltada para distribuir literatura importante para esse estudo. Então eu creio que hoje o que a gente tem aqui de estudo da Bíblia, pelo menos o material que a gente tem de estudar a Bíblia, eu creio que 80% foi o Shedd quem trouxe através dessa editora que ele fundou. Tô certo ou tô errado? É por aí, mais olha, ou menos. André, eu diria que eu preferiria até nem pensar assim numa análise quantitativa. Eu acho que a grande diferença que o Shedd representa para a realidade brasileira ou de fala portuguesa, primeiro que é um ensino bíblico aprofundado, sim, um ensino marcado por equilíbrio e assim, muito ligado à espiritualidade. E, então, o que acontece é que, numa época difícil, ele começou esse trabalho da editora, começou com a famosa Edições Vida Nova. Hoje a gente tem, né, várias editoras de expressão, Agnus, Vida Nova, Mundo Cristão, A Vida, né? Toda a gente não tem aqui interesse de divulgar um nome específico, dizer que todas fazem parte do reino. E como essa literatura deu apoio para o estudo bíblico, para a formação de pastores, de líderes, de gente que está se preparando. Então, ele foi pioneiro e fez toda a diferença. Então, você tem razão. Direto ou indiretamente, a coisa caminhou nessa direção. É que, como você disse, não é só a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que ele trouxe. Escolha, né? Era coisa boa. Então, fez toda a diferença e a gente, assim, né, fica muito feliz e agradecido por aquilo que aconteceu por intermediação do nosso querido amigo, Dr. Russell Shedd. Cento e oitenta graus, a virada da sua vida. Você está acompanhando aqui o 180 Graus, hoje falando sobre o ensino da Bíblia, uma pessoa importante para isso aqui no Brasil, o doutor Russell Shedd, o pastor Russell Shedd. que foi professor por muitos anos em diversas escolas. Acho que nem dá para falar todas que ele foi aqui. É verdade. E ele, acho que toda escola gostaria de ter o Shed como professor aí no seu corpo docente, né? Para poder ensinar. E ele, com alegria, participa, pelo menos como visitante, em várias. E também todo mundo quer chamar ele para falar, né? O cara quer fazer um evento, chama o Dr. Shed. E assim, é legal porque acaba fazendo uma grande diferença, que ele passa o ensino assim, através do coração, uma coisa bem legal. E como tem gente influenciada pelo Shed, que hoje é líder importante no Brasil, não é verdade, Suzy? É verdade, até assim, o Sahel, né, que você falou várias vezes, que ele influenciou muito, muito, né, mesmo. E até como um pai, né, uma pessoa que ensinou muito. Isso aí, meus filhos, né? Tem razão. Mas realmente, é muito importante esse ensino da Bíblia, né? Eu, como estou nessa área de ensino, de educação, da Bíblia, eu vejo assim, por exemplo, a primeira vez que eu entrei, eu fui falar de José. As pessoas não sabiam nada. Eu ia falar dos sonhos, que a gente precisa ter sonho e tal. Mas não adiantou, eu tive que começar. Acordou tudo de novo. Acordou do pesadelo, ninguém sabia de nada. Eu tive que contar toda a história para depois poder falar. Não tive tempo de falar dos sonhos. Mas imaginem, os professores não sabem. Imaginem isso nos nossos líderes, dentro das igrejas, ou fora também. As pessoas, sem saber, elas estão passando um ensino que não é conforme a palavra, conforme a Bíblia. É muito perigoso e muito importante a gente aprender e ensinar, né? Sael, eu sei que você contou uma história pra mim, uma piada, e olha, essa piada eu acho que foi a mais séria que eu ouvi na minha vida. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal. Agora aqui no 180 graus, favor, assim, Sael, olha, eu vou contar, mas antes só queria dar uma fechada aqui. A gente quer agradecer muito a Deus pela vida, né, do Dr. Shed, e uma das marcas assim que ficou na história foi a própria Bíblia, Vida Nova, que depois virou a Bíblia Shed, e é gostoso saber que ele está com a gente, inclusive no projeto do Rota 66 aqui na Transmundial. Mas você tem razão, a história é a seguinte: havia um menino chamado Joãozinho que estava lá numa classe, numa igreja, e aí a professora deu uma saída, o pastor entrou assim, queria saber como é que estava e perguntou para o Joãozinho: Joãozinho, me diga aí, né, rapidamente, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? O menino falou: não fui eu, não adianta olhar para mim que não fui eu. O pastor, assustado, ficou chateado, né? Logo que teve oportunidade, perguntou para a professora e falou: professora, que história é essa? Eu perguntei para o Joãozinho quem foi que derrubou as mulheres de Jericó e me respondeu que não foi ele. Aí a professora falou: olha, pastor, o Joãozinho é peralta, ele apronta muito, mas mentiroso ele não é. Se ele falou que não foi ele, é porque não foi, não. O pastor ficou indignado, revoltado, foi para o seu gabinete, sentou lá, e quando ele estava se recuperando, chegou um diácono, olhou, passou, o que foi que aconteceu? Ele abriu o coração, contou a história e disse: acredita que a professora me respondeu isso, o menino falou que não foi ele. Aí o diácono falou: pastor, pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça não, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu não confio nesses moleques da igreja não. Eu acho que aquele menino tem alguma coisa escondendo, se eu fosse o senhor, apertava, porque ele vai contar, eu acho que foi ele. Aí o pastor ficou desesperado, ele não aguentava mais. Quando ele estava já mesmo assim, né, no desespero pleno, chegou o tesoureiro, ele olhou para ele, viu o pastor lá, amarelo, branco, lá, perdendo a cor, perguntou, o pastor contou toda a história de novo, o tesoureiro abriu o sorriso: pastor, fica tranquilo, fica sossegado, olha, esse mês foi muito bom aqui na igreja, recebemos muitos donativos, ofertas, a contribuição foi muito boa, nós estamos bem, pois fique tranquilo, qualquer coisa a gente reconstrói esses muros, levanta tudo de novo. Pois era, pastor, mas no final das contas foi você que derrubou a muralha de Jericó, né? Pois é, eu falei pra você não contar pra ninguém, André. Suzy também não diga nada, né? Mas é sério, né? Sério, né? O que acontece quando a gente não tem conhecimento da escritura, da palavra de Deus, a coisa fica prejudicada. Portanto, ensinamento da Bíblia é fundamental. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aqui no 180 graus, quero lembrar, eu, André, da importância da gente estudar a Bíblia e da gente ensinar de maneira correta. Estude a Bíblia. Só, Suzy, no 180 graus, realmente a gente não tem como